essas ilhas cheias de distância. O meu blusão de couro já se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado a mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E o cara que transava à noite na nuvem azul me diz que faz sol na América do Sul, e nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, óleo composto que vem vindo do estrangeiro, um fim do termo saudade, com o charme brasileiro de quem sozinho se esmar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha norma lista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Meu diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas que também são boas. O amor nas praças, cheio de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, óleo concorde que vem vindo do estrangeiro, com o fim do termo saudade, como o charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, moro concorde e bem-vindo estrangeiro, um fim do termo saudade, com um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.